Começou mais um We Can Cast It, o seu podcast feminista com Gisele Souza e Aline Valek. Olá pessoal, aqui é mais um Weekend Casted e hoje com um tema apocalíptico. Nós vamos falar sobre zumbis, The Walking Dead e mulheres em histórias de apocalipse. Hoje nós estamos com a convidada Sibila. Cérebro. Primeira vez que a gente repete convidada, hein, gente? Dá licença que eu tenho carteirinha VIP, obrigada. Uma velha conhecida aqui de Weekend Cast, que bom ter você aqui de volta para falar sobre esse tema. E vamos começar falando de The Walking Dead, né, que tá aí no finalzinho da quarta temporada. Quando for ao ar, esse programa já terá ido ao ar, né, também a season finale da quarta temporada, então acho que é um bom momento para falar de Walking Dead, né, Gisele? Ah, eu acho que sim. Se a gente falar alguma besteira que não condizer com o final da temporada, vocês relevam, por favor. Vai ter spoilers sobre a série, sobre os quadrinhos e sobre algumas coisas. Então, The Walking Dead, pra quem não conhece, eu espero que todos vocês já estejam familiarizados, mas é uma série americana que passa na AMC, que é baseada numa série de quadrinhos, né, que foi publicada pela Image Comics a partir do ano de 2003, foi escrita pelo Robert Kirkman, desenhada pelo Tony Moore, que depois foi substituído pelo Charlie Adler. E a série, ela parte da premissa dos quadrinhos, assim, tem os mesmos personagens, tem os personagens a mais, tem outros personagens que não tem, mas assim, acaba que é uma história um pouco diferente dos quadrinhos. A história é do protagonista Rick, que é um policial, a história começa com ele, com o parceiro dele, o Shane, eles estão numa perseguição policial e tal, o Rick é baleado. O lance é que ele entra em coma, né, e fica algum tempo no hospital. Quando ele desperta no hospital, já está rolando o apocalipse zumbi. Ou seja, a gente não sabe como aconteceu. Já tá todo mundo virando zumbi, aquela situação de apocalipse e tal. E a história toda é sobre o Rick e o grupo dele, né, tentando sobreviver e passando por várias adversidades. O primeiro episódio dessa série, ele me cativou muito. Porque tinha muito tempo que eu não ficava tão tensa com o episódio, gente. Eu acho que o legal do The Walking Dead é porque é uma série que, claro, tem zumbis, mas eu acho que não é sobre zumbis. O que vai mais atiçando você e interessando você é a relação dos personagens, que é muito tensa também, né? Porque The Walking Dead fala sobre sobrevivência. O que fazer para sobreviver num mundo desse? E aí, muitas vezes, a gente vê o melhor e o pior do ser humano, né? Você tá numa situação de caos como essa, não tem autoridade, não tem organização legal. No caso dos americanos, eles têm armas à vontade, à disposição. Mas imagine se isso acontecesse no Brasil. Aqui a gente teria um sério problema, porque a arma não é uma coisa que você encontra assim tão fácil na esquina. Então, alguns grupos deteriam um poder que o resto da população não teria, né? Por exemplo, polícia militar, polícia civil, as próprias forças armadas. Gente, se a PM já faz esse estrago atualmente, com leis, numa democracia, imagina no apocalipse zumbi. Se acontecesse no Brasil, a gente teria formação de milícias justamente nos locais onde existem armas. Os principais locais seriam quartéis, batalhões da polícia, porque eles teriam tudo para sobreviver nesse sentido. O quartel tem muro, tem suprimento, tem arma, eles têm combustível e veículo. É verdade. Muito, muito provavelmente eles formariam milícias e campos de refugiados e eles controlariam do jeito que eles quisessem. Né? E aí quem já é oprimido hoje, no apocalipse zumbi seria o dobro, o triplo. E aí você teria todas as diferenças sociais exacerbadas, o racismo, o sexismo. Porque o mito, essa cultura zumbi é uma metáfora excelente para você avaliar os problemas sociais. Porque o inimigo é o outro. Você não sabe quem amanhã vai poder se transformar e acabar com você, perseguir você. Ele não tem mais memória, ele não tem mais sentimento. Ele só tem uma vontade, carne humana. Que às vezes até você já tem que estar preparado pra matar alguém que você ama também, né? Sibila, você acha que essas histórias de sobrevivência em apocalipse zumbis, aliás, não só apocalipse zumbis, mas também histórias de infecção, né? Porque tem muitas que não são exatamente zumbis, vão ter personagens femininas marcantes? Em geral, não. A gente olha, assim, nas histórias de apocalipse, especialmente as mais recentes, os protagonistas geralmente são todos homens e são eles que salvam o dia. Eu discordo um pouco. Eu acho que esse tema do apocalipse zumbi, ele dá até uma certa abertura para personagens femininas, porque histórias de sobrevivência normalmente tem que ter uma composição parecida da sociedade, né? Sim, com certeza. E tem alguns exemplos que eu acho até bem interessantes, até nos games mesmo. Resident Evil. Sim. Tem uma outra filme de zumbi, não é nem um filme americano, que chama Hack também. Ah, esse é muito foda, meu Deus. Não é bem um apocalipse zumbi, né? É uma contaminação de raiva. Tipo extermínio. Isso. E eu acho que até histórias que não são de zumbis, mas são de sobrevivência, como por exemplo Lost. Algumas histórias têm colocado o protagonismo feminino em seus enredos, enquanto outras continuam na mesma velha fórmula, né? É. Por um lado, tem... por exemplo, a gente tem ensaio sobre a cegueira e do outro, Eu Sou a Lenda. Oblivion. É, verdade. A série não aborda isso, mas imagino que nos quadrinhos deva ter mais informação. Mas, por exemplo, em Ensaio sobre a Cegueira, a gente vê mulheres tendo que ceder a favores sexuais para conseguir comida, conseguir água. Em The Walking Dead, pelo menos na série, a gente não tem isso, mas provavelmente num apocalipse zumbi aconteceria esse tipo de coisa. Então, eu acho que numa realidade dessa, o estupro seria usado sim, porque até no filme Ensaio sobre a Cegueira, que não são zumbis, né? São todas as pessoas do mundo ficaram cegas, exceto uma, que é a protagonista do filme. A mulher, ela é usada como moeda de troca, né? É, e isso é uma coisa que na própria história humana, né? Se a gente for investigar, mulher era objeto de troca, mulher era dada em casamento... Casamentos eram acordados, né, eram feitos para anexar territórios ou para ter paz em um determinado lugar. Mulheres eram escravas, eram vendidas em mercados de escravos. Algumas até com algumas características, sei lá, o cabelo, o olho, a cor do olho, valiam mais no mercado de escravos. A mulher já desde sempre é uma coisa, né, é um objeto. É algo a ser utilizado pela elite. Basta alguém ter um pouquinho mais de poder... Né, como foi no caso do Ensaio sobre a Cegueira, que eles começaram a vamos dizer, confiscar os suprimentos. Uhum. Então eles tinham ali o poder, né? Então eles poderiam, assim, usar isso para conseguir o que eles queriam. O poder na mão dos homens, no caso, né? E você falou do estupro no Walking Dead, que na seriado só é sugerido. Né? Isso e com a personagem da Maggie, mas nos quadrinhos, essa é, eu acho que é a parte mais marcante da história de quadrinhos até agora que eu já li, né? Quem é estuprada pelo governador é a Michonne, assim, de uma forma brutal, uma forma chocante, né? Eu não sei muito bem por que no seriado eles decidiram fazer isso com a Maggie de uma forma assim bem mais amena. No seriado também fica isso, essa rivalidade do governador com a Michonne. Por que tiraram a Michonne desse aspecto? Será que é porque eles queriam poupar a imagem da personagem? Não sei, o que vocês acham? Eles usam outros artifícios para chocar a audiência. Vocês estão esquecendo que a Lori também passou por uma situação dessa, né? O Shane tentou estuprar a Lori bem no começo da série. Nossa, eu não lembrava disso. Acho que a gente não precisa de um apocalipse zumbi para viver numa realidade dessa, sabe? Existem lugares no mundo que estão em conflito, em zonas de guerra. É a arma de guerra preferida, até, né? Exatamente, desde a antiguidade isso acontece. Aliás, acho que desde antes disso, né? Porque sim. Uma forma de desestabilizar o inimigo, de miscigenar a população nativa, também de mostrar poder, né? De subjugar. Como aconteceu na Sérvia, né? Os soldados sérvios falaram, já que a gente não pode acabar com determinada população, vamos dar bastardos a ela. Qualquer documentário de guerra que a gente vê, qualquer filme sobre guerra, não é um assunto que que é tratado, que é levado a sério, entendeu? Parece que é só uma consequência da guerra. Não, isso é uma arma de guerra. É uma maneira de você dobrar uma população, né? Você aterroriza uma população, especialmente a feminina, que é a que mais sofre. Tanto crianças, né, meninas, adolescentes e adultas, mulheres adultas, né? Porque é um trauma, é um choque. Uma coisa que acontece não só vem do adversário, né? Vem também dos próprios companheiros. Tem acontecido muito nos Estados Unidos, né? Com essa política de ocupação de territórios, né? Das mulheres que vão para a guerra, né? Que vão lutar ao lado dos companheiros serem vítimas dos próprios aliados. Até porque, como o ambiente das Forças Armadas é bastante machista, controlado por homens, né? Qualquer mulher que entre nesse meio acaba sendo vista como um alvo. O mais foda dessa questão dos estupros em caso de guerra ou de situações extremas é que, tipo, nem precisa de uma guerra pra acontecer. Ou será que a gente tá em estado de guerra atualmente? Essa ameaça do estupro constante é como se a gente estivesse em guerra também, né? É uma guerra psicológica, né? Se você for pensar. Porque a ameaça paira sobre a cabeça de todas. A gente não tem bomba, não tem conflito na rua, mas a gente tem essa ameaça em cima. Mas não estamos numa guerra formal, mas nós estamos vivendo um extermínio, um feminicídio por vez. Você acha que os papéis de gênero, eles conseguiram sobreviver ao apocalipse zumbi ou eles foram se dissolvendo diante dessa situação? No grupo que a gente vê ali sobrevivendo, parece que no, isso está um pouco diluído, assim. Mas antes a gente via essa divisão, né? Aquela cena das mulheres lavando roupa na represa. Sim. E o marido da Carol, aquele babaca. Sim. Vai lá reclamar porque que elas estavam rindo, vai tirar a Carol à força. Eu acho que no começo, talvez até isso tentasse ser mantido por quem está na liderança. Mas conforme o tempo passa, talvez isso fique um pouco mais diluído. Mas eu imagino que em alguns grupos permaneceria. Eu acho que até porque eles estão tomando a dimensão do problema, né? Uhum. Então acaba que acho que as próprias mulheres sentiram necessidade de passar a se proteger, de não ser protegida, né? A gente tá vendo isso acontecer com a Beth. A Beth, eu acho que foi a personagem que mais demorou pra cair a ficha, pra sair dessa casquinha, né? Dela, da proteção. Porque até os papéis de gênero, no caso, eles estão atrapalhando a sobrevivência, né? Por que que eu vou colocar a mulher pra lavar roupa se elas podem pegar numa arma e ajudar na defesa, entendeu? Tem até aquela cena da Carol ensinando as crianças na Sim. prisão. Hello, né? É um apocalipse. Todo mundo vai precisar se defender. E a Carol, nesse sentido de ensinar as crianças a se defender, eu acho que ela conseguiu mudar um pouco o papel da maternidade, porque ela era mãe da Sofia, né, e tinha toda aquela coisa materna e perdeu a filha. Então, esse instinto da maternidade se reverteu para outra coisa. Como ajudar as crianças a se protegerem nesse novo mundo, né? Também não tratar a criança como incapaz, né? Sim. Até esse conflito a gente vê muito com o Carl, né? Que a Lori não deixava ele pegar em armas, achava ruim, mas aí a gente foi vendo que ele, não, eu posso fazer isso, sabe? E a gente vê o quanto foi importante pra evolução dele como personagem e pra sobreviver, né? Naquele mundo, afinal de contas. E o impacto que isso causa nas crianças. Então, como que algumas pessoas reagiriam a essa mudança tão drástica na sociedade? Muita gente se mataria. A gente viu algumas cenas, né, de zumbis em cordas, porque a pessoa se enforcou pra morrer e no fim ela volta. Uhum. Tem muita coisa relacionada à decisão, inclusive maternidade, aproveitando que a gente tá, né, nessa parte da conversa, tem um momento que a Lori descobre que tá grávida. Como lidar com a maternidade nesse novo mundo, assim? Ela tenta abortar. Porque do que adianta trazer uma pessoa pra esse mundo fodido dessa forma? Como que eles conduziram ali o papel da maternidade no The Walking Dead, na série? Eu acho que é sempre punida com a morte, ou da mãe ou da criança. Que foi o que aconteceu, né? O que aconteceu com a Lori, né, que a gravidez dela foi uma sentença de morte. Por exemplo, tem outros casos também. A gente descobriu agora na quarta temporada que a Michonne perdeu um filho. A gente sabe que a Carol tem três filhas, porque meninas, ela ficou como filho. É verdade. Porque a própria Lori fala, como que eu vou trazer uma criança? E se ela chorar? Porque qualquer barulho já atrai zumbis. Talvez teria sido melhor se ela realmente tivesse conseguido interromper a gravidez. O que me espantou foi a Judite. Our first name was Judith. Ter sobrevivido até agora, né? Ela sobreviveu, ela é um bebê. Não e virou assim, chicletinho de zumbi. Nos quadrinhos a Lori consegue ter a Judith. Mas as duas morrem na invasão do governador. Justamente por essa questão de o quanto é maternidade difícil, porque quem vai proteger ela? Quem vai proteger a filha, entendeu? Então ela ficou ali meio desguarnecida, sabe? E um bebê não tem a menor condição de se defender. Teve um outro caso de mãe e filha que morreram, né? Que foi a Lily e a Megan, que são aquelas duas que o governador estava tentando proteger nessa temporada. É verdade. Ah, é. Então, assim, são muitos os casos de mãe e filhas que acabaram morrendo, né? Curioso isso. É, enquanto pai e filho, né? Rick e Carl estão lá firme e fortes. Acho que de pai que perdeu um filho, só o governador, que eu me lembro, né? Que tinha aquela menina. O Herschel não perdeu o filho, perdeu? Perdeu. Ele tinha vários. Eram enteados, não eram? Não, acho que eles tinham um irmão e acho que uma enteada. Não era só a Beth e a Maggie. Mas de qualquer forma também elas perderam o pai também, né? É, então... exato. Cara, por mim o Herschel podia até o último episódio da série ser o último a sobreviver no apocalipse zumbi. Eu tô achando que vai ser a Judith que vai sobreviver. No fim vai estar ela me batizando, passando pelas pernas dos zumbis. Gente, cachorros e bebês nunca vão morrer nesses filmes. Na questão de sobrevivência é interessante... A gente vê como as mulheres estão tomando a cena. Em The Walking Dead, por exemplo, o Rick tá apagado. É verdade. É que ninguém gosta do Rick, assim, na real. Vamos falar a verdade aqui, né? Ele é o protagonista, mas, tipo, quem gosta do Rick? Eu acho que em The Walking Dead tem um protagonismo feminino, sim. Mas as lideranças ainda são masculinas, né? A estrutura da história do Walking Dead, de ter muitos personagens, até porque muitos vão morrer também... Ele acaba trazendo uma diversidade ali, né? Trazendo mulheres e mulheres que fogem do clichê de mulher em filme desse tipo, entendeu? Que às vezes vai ser só a que foge, a que se esconde. Não, a gente tem mulheres que lutam. Não tem mulher que lidera, no caso, né? Do The Walking Dead. É. Porque é só o Rick e ali, no máximo, o Herschel também. A própria liderança é empurrada pro Rick sem que ele queira. Tem aquela cena da prisão que ele vira o fazendeiro e todo mundo cobra que... ele torne e volte a ser o líder que ele era antes, e ele não quer. Então, quer dizer, por que ele? Por que sempre o Rick? Na questão do governador, diminuíram bastante o personagem, né? O personagem não ficou tão malvado. É, eu senti que eles quiseram humanizar mais o governador. Uhum. Ou não sei se eles fizeram isso pra mostrar o quanto, na verdade, o Rick e o governador são iguais. É, os métodos de ambos, né, acabam mudando. Porém, a motivação seria a mesma. Tentar manter o grupo vivo. Só que o governador não tá nem aí pra quem ele vai pisar no processo. Vocês acham que os personagens masculinos da série, eles são mais celebrados pelos fãs ou mostrados de uma forma melhor pelos autores do que as personagens femininas? Em alguns casos, sim. Se você fizer uma pesquisa, quem é o seu personagem preferido em The Walking Dead, eu acho que a grande maioria vai falar que é o Daryl. Inclusive eu, desculpa. You're a real piece of work, lady. E ao mesmo tempo que a gente tem o Daryl, cara legal, foda e tal, a gente tem a Carol. A Carol é tão foda quanto o Daryl, ou talvez até mais. Na minha opinião, ela é mais foda. Isso hoje, né? Porque se a gente fosse perguntar algumas temporadas atrás, o personagem favorito de todo mundo era o Shane. Louco, doente da cabeça, mas a maioria adorava o cara. Na hora que ele abriu a boca, eu já passei a não gostar. Desde aquele papinho machista dele com o Rick no carro... No primeiro episódio, que eu falei, xiii... E ele me deixava nervosa, assim, porque ele era violento, sabe? Um outro personagem masculino que eu amo muito, muito é o Herschel. Cara, que velho cascudo. Tem uma deficiência e ele é aquela fonte de sabedoria, né, cara? O que eu acho, assim, engraçado em The Walking Dead é que alguns personagens masculinos agiam de um modo negativo e depois sofreram uma reviravolta e viraram... a figura do herói, podemos dizer assim. Enquanto com as mulheres, muitas delas não tiveram essa transformação e ficaram como vilãs. The Walking Dead, ele traz personagens, assim, diversos, né? O que vocês acham dessa diversidade racial, sexual, de idade, até das personagens femininas que aparecem no seriado? Acho que é uma das melhores coisas da série, né? Se a gente for olhar. Eu acho que nesse sentido, The Walking Dead é uma série bem única, sabe? Uma das poucas séries que a gente tem na televisão que tem tanta diversidade de mulheres. Que tem mulheres negras, mulheres brancas, mulheres de diversas faixas etárias. Crianças. Apareceu nessa última temporada uma personagem que é lésbica, que é a Tara, né? Isso, é verdade. Eu ainda sinto falta, nessa composição, por se passar nos Estados Unidos, de ter uma personagem latina. Eu não sei se a Rosita, ela é latina. É, eu acho que ela pode ser considerada latina. Mas a aparência dela não é tanto, né? Tinha uma família latina na primeira temporada, né? E agora apareceu uma outra personagem que eu ainda não sei qual é a dela, que é a Mary. Então vamos falar das personagens? O que cada uma tem de legal? Como foi construída, etc. Lori. Bom, a Lori é a esposa do Rick, né? No início da série, o Rick acorda sozinho em um hospital abandonado. Descobre o que aconteceu com o mundo, né? No decorrer do episódio, a gente descobre que a Lori e o Shane, que era o melhor amigo dele, acreditavam que o Rick tinha morrido na confusão que aconteceu no hospital, né? Eles tinham começado a ter um romance, né? Eu acho que a Lori, de certa forma, via ali no Shane uma segurança, né? Porque ele era gentil com o Cal. Então, assim, o mundo tava tão caótico que é de se entender que ela procurasse uma pessoa, né? Apesar de ser muito recente a morte do marido. Só que aí o que acontece? O Rick acorda e ele consegue encontrar esse acampamento do grupo do Shane. E a Lori resolve terminar o relacionamento com o Shane e ficar com o Rick. E não é uma coisa tão simples, né? Mas porque ela ainda tinha sentimentos pelo Shane, né? E isso às vezes fazia ela oscilar. E o fato dela não ter sido a esposa perfeita fez com que boa parte do público odiasse essa personagem. Exageraram até no ódio, né? Fizeram uma página, né, no Facebook, eu odeio a Lori, com não sei quantos milhões de likes, coisas assim. The Walking Horror. Nossa. Bom, vamos fazer o inverso. Se fosse o Rick com o menino e se envolvesse com a melhor amiga da esposa, a melhor amiga da esposa seria a vadia. É, nunca seria culpa do cara. Falam muito que ela pediu a cabeça do Shane, né? Pro Rick. Uhum. Depois ela se revoltou porque o Rick fez isso. O que acontece? O Shane, ele tinha desenvolvido ali com ela um relacionamento abusivo. Ele começou a pressioná-la, tentou estuprá-la. Então, assim, ela via no Shane uma pessoa perigosa. Perigosa para a família dela também. Então, ela realmente, de certa forma, ela pediu pro Rick dar um jeito, entre aspas, no problema. Só que isso não fez com que ela deixasse de ter sentimentos por ele, né? Eu, particularmente, não gostava da Lori como pessoa. Ah, pelo fato dela ter traído o marido? Não, de maneira nenhuma. Numa situação em que ela estava, no meio de um apocalipse zumbi, ela e o filho, sem proteção, sem ajuda, quem somos nós para julgar? Acho que a Lori e o Rick são um casal ali que ninguém se identificava também, né? Vamos combinar. Com tanto personagem mais interessante, eu acho que o casal protagonista acabou ficando apagado também. A instabilidade dela parecia combinar com aquela instabilidade do Shane. Ele era um perigo para todo mundo do grupo. O Dale já tinha percebido que tinha alguma coisa estranha com ele na floresta quando ele ficou apontando a arma pro Rick. Tudo bem que a Lori não fosse a personagem perfeita com quem a gente se identifica e tudo, mas tem outros personagens tipo o Mel, que é taco também, e a galera fora esse cara, sabe? Exato. A Lori era uma bitch. Mas o meu, tudo bem, era só um cara, um redneck. É aquela coisa da personagem não se enquadrar nos moldes patriarcais que a gente veria uma esposa. E a forma como ela morreu no parto de uma criança que ela não sabe se é filha do Rick ou não. Isso pra mim é muito emblemático, né? É. Como se ela tivesse sido punida por isso. Não, e não basta a morte horrível, né? Porque depois a gente vê ainda, não sei se foi o Rick que entrou na sala de parto, né, onde ela morreu... E tinha um zumbi com o bucho cheio, assim, porque tinha comido a Lori toda. Gente, isso é muito chocante. E não sobrou nada, né? Né? E meio que também tem essa simbologia, né? Porque o zumbi ficou com a barriga estufada, assim, parecia que tava grávido também. Aquele zumbi buchudinho foi muito bizarro. É um Zumbi de boia, gente. A segunda personagem que eu queria puxar é a Andrea. Eu só assisto a série, né, gente? Eu não li os quadrinhos. Pra mim, ela é uma personagem muito mediana. Ela tinha potencial, né, pra ser mais. Não gostava dessa personagem, sabe? Eu me relacionava muito mais com a Lori do que com a Andrea. Não sei se a Sibila acompanhou os quadrinhos, mas ela é, tipo, a minha personagem favorita porque ela é a mais badass. Ela e a Michonne, assim, as duas estão no mesmo patamar, assim. Ela é a atiradora de elite, a Andrea. Ela não morre daquela forma besta, sabe? Ela não tem envolvimento com o governador. Essa foi a maior cagada, foi a pior temporada. Porque eu não sei o que deu na cabeça desses caras pra transformar a Andrea nisso. Que ela virou. Ela virou a chata. A boba, né? Exatamente, porque a gente vê que a Michonne tentava fazer ela cair na real e ela não, aqui esse lugar é maneiro, né? Onde ela tava com o governador e ficou apaixonadinha pelo governador, gente. É, essa personagem, ela tinha um potencial alto pra ser tão foda quanto a própria Carol ficou e como a própria Michonne, que é, né? Sensacional. Mas muita gente questionou a Andrea no momento em que ela decidiu ficar em Woodbury. Eu pensei, gente, pensem que vocês estão num apocalipse zumbi na estrada, há meses, sem água quente, sem comida, sem abrigo, sem conseguir dormir direito, você tá doente. Quem de nós, no momento em que a Andrea entrou ali, poderia dizer, ah, vou largar isso aqui e vou voltar pra estrada? Né? Então foi um conflito muito grande nela também. Eu ainda acho que a escolha dela por Woodbury, ela não condiz com a personagem. A gente só sabe que os meses que ela passou afastada do grupo, ela passou junto com a Michonne. Uhum. Mas pelo tempo que as duas viveram tão próximas, é muito difícil você acreditar que a Andrea ia, sabe, não levar em consideração a opinião da Michonne, assim, dessa forma. Ia se deixar cegar de forma tão fácil pelo governador, sabe? Nesse sentido, eu concordo. Como que ela ignorou os alertas da Michonne? O modo como a série colocou... Posso até ter passado essa impressão de que ela se impressionou com ele e ficou por causa dele. Mas como julgar uma pessoa que pela primeira vez em tanto tempo tá segura, tá alimentada? Como a tá gente com vai cabelo lavado, né? Né? Calcinha limpa. Então, quer dizer, como que a gente vai questionar esse posicionamento? E ela passou por outro conflito também, mais no início, assim, né? Nessa fase de construção da personagem. Que ela teve que matar a própria irmã, né? Pra impedir que ela se transformasse. Eu acho que ela foi a primeira, ou uma das primeiras a ter que matar alguém tão próximo, né? É, aquilo foi forte. E aquilo ali tava conduzindo a personagem pra ser uma personagem muito forte, né? Porque, agora eu não lembro se foi antes do apocalipse que ela tinha tentado se matar, ou se depois que ela matou a irmã, que ela ficou com essa ideia na cabeça de se matar. Eu acho que é depois. Porque o Deus não deixava ela pegar as armas e tal, ela teve que treinar escondida, alguma coisa assim. É, também é outro questionamento interessante. Vale a pena você viver num lugar desse? Pois é. E ela se entregou pra vida, de fato, desistiu da ideia do suicídio. E isso daria todo o potencial pra ela ser a personagem foda que ela foi nos quadrinhos. E, na verdade, meio que ela começou a decair depois, né? E foi um final indigno dela, né? Foi. Uma das atitudes mais nojentas do governador foi o modo como a Andrea morreu. Nossa. Que a Lori foi crucificada por ter um relacionamento com dois homens, né? Uhum. A Andrea, por exemplo, na época que a Lori dispensou o Shane, ela transou com o Shane, né? É verdade. E o Shane nunca foi repreendido moralmente por causa disso pelo público, né? Embora ele fosse um assassino também. Então, agora a Maggie. Bom, a Maggie, ela é a filha mais velha do fazendeiro Herschel. Ela tem uma irmã, que é a Beth. Eles encontraram um grupo, eu não lembro em qual temporada, mas foi no momento em que o Otis, eu acho, foi o Otis, né, gente? Uhum. Ele atirou acidentalmente no Cal, quando eles estavam passando próximo da fazenda. E o Herschel, ele é veterinário, né? A dificuldade de encontrar um médico também no apocalipse zumbi é imensa, né, gente? Não tem como. É. E aí eles levam o grupo pra dentro da fazenda, e assim todo mundo se conhece, né? Acaba que a Maggie, ela se apaixona pelo Glenn, fazia parte do grupo do Rick. E eles formam um casal muito fofo, né, gente? Sim. E isso me deixa até um pouco preocupada. Como que no apocalipse zumbi pode existir felicidade, sabe? A impressão que eu sempre tenho é que essa felicidade tá prestes a ter um fim. E é bem provável. Tudo ali é feito pra durar pouco mesmo. Ela como personagem, ela acha ela forte, decidida, durona. Só que eu tô achando o Glenn um mal há muito tempo. Desde aquela cena em que ela tira a roupa na frente do governador, que fica aquela sugestão se ela foi ou não violentada por ele, que eu acho que ele tá um puta de mala. Não sei se só sou eu que tô achando isso. É porque é meio que ele que se sentiu atingido, né, por isso. A mulher é que passa por essa situação horrível, mas ele é que ficou putinho, sabe? Exatamente. Não teve também a menor empatia pela Maggie. A intenção do governador é exatamente essa, né? Colocou os dois em salas contíguas, né? Aquelas salas lado a lado, exatamente para ele saber o que estava acontecendo. Uhum. Bom, uma outra coisa que eu achei interessante também na história da Maggie é que ela tem o desejo de ser mãe. Alguns episódios atrás, quando eles ainda estavam na prisão, ela vinha tendo essa discussão com o Glenn, que ela queria ser mãe e o Glenn achava exatamente isso, que se ela optasse pela maternidade, ela podia morrer. Eu acho que essa felicidade dos dois, a estabilidade que eles tinham na cadeia contribuiu para isso, mas não sei agora, né? Acho que ela já deve ter mudado de ideia. A prisão deu essa sensação de segurança, né? Até a própria Beth, no diáriozinho dela. Ah, agora a gente vai poder se estabelecer, a gente tem segurança aqui, eu acredito de novo na vida, que a gente vai ficar bem, e no fim não era nada disso. É, mas ela conseguiu se virar muito bem com o Daryl, né? É, isso foi legal. Beth, ela tem que parar de cantar, gente. Toda vez que ela canta, uma merda acontece. Ai, gente. Mas o que será que vai acontecer com ela agora, hein? Porque nos últimos capítulos da quarta temporada, ela e o Daryl se desencontraram, né? Ela meio que foi raptada. Pra onde será que ela vai? Será que ela vai pro Terminus? Pois é, a gente não tem noção direito do que é esse Terminus. É claro que, né, o fim da temporada não vai explicar merda nenhuma. Mas meu namorado, a gente assiste junto, né, o seriado. E ele tava com a teoria de que tem um padrão, assim. Que quando um personagem secundário começa a ganhar muito destaque, é pra gente começar a gostar dele, porque ele vai morrer em seguida. Né? Então ele fez essa especulação. Não sei se é o caso da Beth. E a Michonne, gente? Vamos falar da melhor personagem ever. A Michonne é uma personagem única na ficção, porque é muito difícil você encontrar uma personagem que é mulher e é negra e é muito foda e tá ali na linha de frente junto com todos os homens, sabe? É muito difícil você ver uma personagem assim. É verdade. E outra coisa, ela tem uma certa independência do grupo, né? Ela é tipo um lobo solitário ali, né? É, diferente dos outros personagens, que um acoberta o outro ali. Ela tem uma independência, ela sai, ela volta. Ela entrou no grupo bem depois, né? Ela relutou um pouco em se aproximar deles. E eles cuidaram do machucado dela, né? Se eu não me engano, ela tava machucada na época. E ela finalmente conseguiu dormir num local em segurança. Ela reluta mesmo em fazer parte de um grupo. Mas vocês lembram também que o grupo teve uma grande desconfiança com ela, né? Assim, via ela como um bicho perigoso, porque essa mulher sozinha sobreviveu até aqui. Não, tem alguma coisa errada. É, ela era o corpo estranho, né? E ela é muito foda, né, gente? Porque imagina você estar sozinha nessa situação caótica e conseguir sobreviver. Eu acho que ninguém ali daquele grupo do Rick conseguiria, só a Carol, né, que aconteceu isso recentemente. A Carol sobrevive, acho que até uma invasão alienígena, né, porque ela, junto da Michonne, acho que elas são as mais poderosas, as mais fortes hoje. Mas o que eu ia falar da Michonne é que ela teve uma sacada muito engenhosa pra sobreviver sozinha, né? Dela ter pegado... E aí, de novo, né? Ter que ter usado duas pessoas que eram importantes pra ela, que era o irmão e o namorado, cortado os braços, cortado o maxilar pra eles não conseguirem pegá-la, né? E ela usar eles pra disfarçar e conseguir passar no meio dos zumbis numa boa, assim. Isso foi muito esperto da parte dela. Eu acho até que o pessoal se assustou um pouco, né, com isso, com essa técnica dela. É, porque é um pouco chocante, né? É, o zumbi é o inimigo e, de repente, ela descobre uma maneira de usar aquilo a favor dela. Talvez a única coisa que me incomode, né? Ela é que a gente não vê muito crescimento. Mas eu tô vendo um crescimento nela agora, assim, que ela tá mais próxima do Carl e tá se abrindo, coisa que ela não fazia, sabe? Ela era muito durona, muito com a casca muito dura, sabe? Passou por muita coisa difícil e agora ela tá de volta com contato com pessoas mais próximas. Ela meio que tá se abrindo mais pra esses sentimentos, assim. Eu acho que ela tá até retomando um pouco da maternidade perdida dela agora com essa amizade com o Carl. E você deixar alguém se aproximar e ser íntimo de você também é uma questão de ser forte, de se permitir confiar. Ela estava tão endurecida por esse mundo cruel que ela não deixava ninguém se aproximar. Mas a gente vê o conflito dela quando ela se perde do grupo, aí ela cata dois zumbis, faz a mesma coisa, né? Arranca o maxilar, os braços. Imagina o que passou na cabeça dela, né? Meu Deus, eu tô aqui parada nesse meio e pode ter gente precisando de mim, eu também preciso deles. E... Não, perfeito o que você falou, porque o seriado tenta mostrar tem toda essa coisa da força da sobrevivência, mas essa coisa da emoção, isso nunca é mostrado como uma força, né? De você lidar com os relacionamentos, de você se importar com as pessoas. Por que que isso não é mostrado como uma força, né? Será que é porque é uma característica tida como feminina? E aí é mostrada mais como fraqueza. E aí eu acho que na Michonne eles estão conseguindo mostrar que ela tá ficando mais melhor, assim, tá ficando mais forte no sentido de não ter, de assim, não ser mais ameaçada por se relacionar com outras pessoas também. Você percebe que ela, mesmo passando por esse momento em que ela se deixa confiar, se deixa se aproximar mais das outras pessoas, ela não perdeu a característica badass dela. Sim. Né? E isso engrandeceu a personagem. Eu acho essa personagem tão importante, gente. Na conjuntura atual, toda mulher negra é representada subalterna, como... sexualizada. É. Como alguém que está servindo outra pessoa, que normalmente é um personagem branco. Essa personagem, ela é muito importante. Eu vi uma foto de uma menininha fazendo cosplay de Michonne. Oh, que bonitinho. Oh, gente... E na ficção em geral, seja científica, especulativa, fantasia, são poucas as personagens negras de destaque. Sim, é verdade. E é legal que é uma personagem muito popular também, que as pessoas gostam dela, né? Uhum. Claro, ela sofre racismo, sim, com certeza. Mas existe uma aceitação boa dessa personagem. É muito bom poder ver isso na televisão. Carol... A Carol, pra mim, é a personagem mais bem construída da série toda. Eu concordo com você. Eu também acho. Porque enquanto a série cagou muitas coisas do quadrinho, ela tem vários méritos de personagens. O Daryl é um deles, que não tem nos quadrinhos, e foi um ganho tremendo pra série. E a Carol é outro, porque é uma personagem que tem nos quadrinhos, mas que nos quadrinhos é tipo... sabe, uma besta qualquer, frágil, etc. E eles transformaram essa mulher, sabe... De ter uma importância tamanha. Nos quadrinhos ela não vai tão adiante na história. Nós somos apresentadas a ela lá no início da série. Ela era uma dona de casa, submissa ao marido, subjugada. Ela apanhava dele e ela tinha uma filha pequena que era a Sofia. E aí, em algum momento da série, a gente percebe que o marido dela começou a assediar a filha dela, a Sofia. E quando a gente encontra a Carol pela primeira vez, ela já tá no acampamento que era liderado até então pelo Shane, né? Num dos ataques dos zumbis, o marido dela morre. E eu acho que esse foi o primeiro momento de empoderamento da personagem, né? Porque ela vai lá matar ele pra ele não voltar. Só que ela faz isso com uma vontade, né, gente? Foi uma cena bastante intensa dela, né, naquele momento. Não deixa que eu faça isso porque ele é meu marido, mas também ela foi com uma gana. Sim. E aí depois, na estrada, a filha dela desaparece na mata. E o grupo chega na fazenda ali próximo. E começa uma busca. Passam-se vários dias e ela descobre que a filha dela foi transformada em zumbi. Então, um baque muito forte nela. Eu acho que ali ela começou essa virada na personagem, de fato, sabe? E o relacionamento dela com o Daryl? Fiquei triste porque não evoluiu. Será que rolou um preconceito porque, pelo menos aparentemente, né, ela é mais velha do que ele? Sim, eu acho que sim. O modo como eles estavam ficando íntimos, né? Tem até uma cena em que ela sugere, né, deles irem transar e tal, eu lembro que eu vi algum preconceito em cima dela justamente por ela estar tentando se relacionar com ele naquele momento. Ai, olha, mas que vadia, o marido morreu e a filha morreu e ela já está se relacionando? Não pode? Quanto tempo alguém tem que esperar, né? Pelo amor de Deus. Mas no caso dela, que vivia um relacionamento abusivo, né? Talvez fosse a única maneira dela ter um pouco de atenção, talvez um pouco de ter uma companhia que não a agredisse. Que fosse plenamente consensual, né? É, exatamente. E aí, no arco da prisão, ela passou do grupo das pessoas que precisam de proteção para o seleto grupo de pessoas que oferecem proteção. Sim. Ela começa a ensinar as crianças a se defender, que eu acho que é uma tarefa, assim, importantíssima nessa nova formação do mundo, né? E ela meio que se opõe ao Rick, né? Porque o Rick queria que mantesse a pureza das crianças, que as crianças não pegassem armas. De certa forma, ela cavou uma liderança, né? Digamos assim, pena que não durou muito, porque ela teve que sair da prisão. As crianças precisavam daquela formação. O Rick meio que estava tentando vendo uma utopia. Uhum. E a epidemia veio para mostrar que não, que vocês ainda estão sujeitos a muita coisa. E a Carol fez uma coisa muito difícil, né? E que o Rick reprovou, né? Porque ela matou as duas pessoas que estavam infectadas. É, inclusive uma que era a namorada do Tyrese, né? Isso. Pra impedir que elas se transformassem, espalhassem, né? E zumbificassem outras pessoas. Ela se propõe a fazer coisas muito difíceis, sabe? Ela conseguiu crescer muito. E no arco da prisão ela conheceu duas crianças, né? Duas meninas, que são a Lizzie e a Mika. O pai delas acaba falecendo e ela meio que adota essas crianças, né? Ele bota ela como tutora dessas crianças. Uhum. Esse foi outro ponto, assim, muito forte da série, pelo menos pra mim. Foi quando aconteceu a merda toda na prisão e todo mundo saiu. E ela acaba reencontrando essas duas meninas, né? Você fica muito feliz que a Carol voltou pra série, ainda reencontrou as crianças, sabe? Eu, pelo menos, fiquei super feliz com isso. Eu também. Só que muito rapidamente o jogo vira e ela tem que tomar mais decisões difíceis, né? São mais traumas pra ela carregar. O que acontece é que essas duas meninas, por mais que a Carol tenha ensinado a elas como usar uma arma, como se proteger, elas não tinham aquilo que era necessário para sobreviver nesse ambiente, né? A Lizzie, que era a mais velha das duas, ela não conseguia acreditar que as pessoas realmente morriam ao virar zumbis. Ela acreditava que eram simplesmente um novo tipo de existência do ser humano, né? Digamos assim. Uhum. Então ela acreditava que não tinha problema você matar o ser humano, porque ele ia simplesmente se transformar nesse novo tipo de existência. Uhum. A irmã dela, a Mika, eu acho que é a personagem mais sã de todo o Dead. Porque você imagina o trauma que deve gerar numa criança ver a violência, né, desse novo mundo. E só que ela tem uma construção ética tão profunda, tão correta, que ela acredita que não é certo matar seres humanos mesmo nessa realidade. Verdade. Ela até fala que ela sente pena daquelas pessoas que entraram na prisão. É, que ela fala que eles não eram assim antes, né? Exato, é. Esse discurso da Mika, que ela fala que tem pena dos seus carrascos, né, dos seus supostos carrascos, me lembra muito um discurso da Malala sobre o Talibã. Basicamente, o que ela fala é que ela não quer combater violência com violência. Assim, gente, não que eu ache que a não violência é sempre a melhor solução, mas Eu acho que é uma solução também, é uma forma de ver a coisa, né? E as duas vivem em situações de perigo constante, né? Que a Malala também tá ameaçada de morte pelo Talibã, né? A Lizzie é a mais velha, né? É. Eu fiquei com a impressão de que ela já passava por algum tratamento psicológico antes do apocalipse. Eu já achava ela meio esquisita desde a prisão, pondo nome em zumbi, indo falar com eles. Aquela cena em que a menina, a mais nova, fala pra ela: olhe pras flores, respira. A impressão que dá é que ela já passava por algum tratamento, porque ela devia ter algum distúrbio antes. O que aconteceu também é que a Lizzie, depois que a Carol encontra essas duas meninas, ela acaba matando a irmã. Porque como ela acredita que a vida não termina na morte, né? Que depois disso você inicia essa nova existência como um zumbi, pra ela não fazia diferença a irmã morrer ou não morrer. Então ela mata a irmã. E a Carol tem que tomar a decisão muito difícil de matar a Lizzie. Porque ela era um perigo para qualquer ser humano, né? Inclusive pra ela mesma, pra própria Carol, pro Tyrese e pra outras pessoas. Pra bebezinha também. Principalmente, eu acho. Então, assim, se lá no começo ela teve que lidar com a morte de uma filha, aqui ela teve que matar uma filha. É. Nossa, foi pesadíssimo esse episódio. Acho que foi o episódio mais pesado da série, assim. Com tudo que aconteceu de ruim, esse, assim, deixou mal. Sim. É, ele foi muito forte, né? Isso mostra o crescimento dela nessas temporadas todas. Que ela começa uma pessoa normal, né? Uma pessoa muito simples, que não tem nenhum treinamento com arma, que até para tomar decisões ela não conseguia, porque ela estava subjugada pelo marido. E aí, ao longo das temporadas, ela vai mudando de tal forma que agora ela é capaz de tomar esse tipo de decisão. A gente tem outras personagens, né, gente? Especialmente no seriado, que trouxe novidades aí, como a Sasha, a Tara. A Sasha é outra personagem negra, que são tão poucas, né, nas histórias de ação. Tem a Tara, que é uma moça lésbica. Tão raro ver isso também, né? Uhum. Que é muito foda. Ela veio do grupo do governador. Ela se aliou ao governador, mas ela também não sabia desse histórico dele de ser um vilão, né? Ser tão violento. Ele se mostrou uma pessoa diferente pra ela e pra irmã dela e pra sobrinha. Ele ofereceu proteção pra elas. Então, ela acreditou no que ele tava dizendo e isso acabou levando a morte de um personagem muito importante pra série, que era o Herschel. Ela tem um potencial pra crescer na série muito grande, né? E ela acho que vai se juntar definitivamente agora com o grupo principal, né? E ela se arrepende muito também do que aconteceu, ela meio que se abriu ali pro Glenn. E aí quando o Glenn apresenta ela pra Maggie, né, consolidando essa entrada dela no grupo, ele fala, não, eu encontrei ela na estrada. Ele sabe, mas ele nem fala que ela era do grupo, né, acho que é uma forma de aceitá-la, né, e de não alarmar os outros a respeito disso. Sim, e apareceram duas personagens novas recentemente, que são a Rosita e a Mary, né? São personagens que eu não tenho muito o que falar até agora, porque não mostraram muita coisa na série. É, até me incomodou muito o primeiro episódio que a Rosita apareceu, que ela praticamente não falou nada, só ficou fazendo pose, ela tava com, sei lá, decote pra fazer um papel de sensual, e eu fiquei meio incomodada com aquilo. Ah, e isso faz completo sentido no apocalipse zumbi, você andar de short, de decote, com os braços nus, né, porque afinal de contas tudo é na base da mordida, então claro, você vai andar com tudo à mostra, né? Tem a Mary também, né? Sim, tem a Mary, a gente não sabe ainda o que esperar dela. Ela também, me parece que ela não existe nos quadrinhos, existe, Aline? Não, até o ponto onde eu li não aparece. Eu andei lendo também em alguns portais sobre o que seria esse Terminus, né? Terminus era um apelido que a cidade de Atlanta possuía antes. Olha. Que todas as linhas de trem terminavam em Atlanta, por isso que ela se chama Terminus, terminal, né? Uhum. Então isso poderia significar que seria um retorno à cidade, talvez. Por hoje terminamos nosso Weekendcast sobre zumbis e apocalipse. Sibila, suas últimas palavras sobre o tema. Como eu tinha comentado antes, acho que zumbi é um tema muito bom para a gente sempre analisar a sociedade de hoje, né? E que o tema sempre rende boas metáforas. Eu acho que essa é a melhor coisa nesse universo zumbi. Porque não é só a violência exacerbada, aquela coisa de você caçar zumbi o tempo inteiro, mas você analisar os padrões da sociedade, como a sociedade se comporta no apocalipse zumbi, isso é muito interessante. Acho que é uma ótima análise, né, do ser humano, de como ele constrói relações. Isso é bem bacana. Bom, eu acho que a gente tende a estereotipar, né, essas histórias de apocalipse zumbi como uma coisa meio boba, meio fantasiosa demais e tudo. Mas eu acho que tem muitas questões importantes que podem ser levantadas em qualquer história sobre sobrevivência, né? Eu acho que tem muita semelhança com histórias sobre, sei lá, desastres naturais, por exemplo. Se você gosta de histórias sobre desastres naturais, provavelmente você vai gostar de uma história de zumbi também, porque também tem conflitos humanos, E eu acho que é um gênero pra gente ficar de olho, porque tem muitas histórias aí muito interessantes e que as mulheres estão começando a protagonizar. Eu vou citar aqui como exemplo o The Last of Us, que não é exatamente uma história de zumbi, é uma história de contaminação, né, por fungos, mas o efeito disso é muito semelhante ao de uma história de zumbi, que recentemente lançaram um conteúdo expandido, né, um DLC, que a personagem principal é a Ellie, que é uma menina de 14 anos. E assim, eu acho que talvez seja o jogo mais feminista que eu já vi, que aborda, de certa forma, a mulher como ser humano, sabe? Que não adianta estereotipar, dizer, ah, não vale a pena e tal, e fechar os olhos pra uma coisa que é tão bacana, que é a apropriação das mulheres desse gênero. Só pra terminar, eu só queria dizer que, como a gente conversou aqui, né, Apocalipse Zumbi é uma coisa totalmente que pertence à ficção, não sei se poderia acontecer um dia, mas, dada a atual conjuntura da nossa sociedade, eu não sei se a nossa sociedade tá muito melhor com o Apocalipse Zumbi, não, hein? Vamos refletir. Então é isso, galera. Obrigada pela audiência e até o próximo Weekend Cast.